Gente, tá na hora de sabermos o que vai rolar hoje pra Áries, Touro e Gêmeos. Com mais leveza com a Roberta Félix. Vem com a gente. Café Esotérico com Roberta Félix. Tô de volta agora com as previsões para Áries, Touro e Gêmeos. Arianos, a segunda-feira começa com um clima de tensão no ar. A oposição entre a Lua em trânsito e Marte do mapa anual pode provocar conflitos. Então, não compre brigas, mesmo quando te provocarem. O lado positivo é que Mercúrio e Vênus em Escorpião trazem foco cirúrgico para resolver pendências financeiras. Taurinos, o céu pede estratégia. A conjunção Mercúrio e Vênus favorece negociações e decisões inteligentes no trabalho. Mas a oposição de Marte em trânsito com Júpiter do mapa anual pede cautela, então nada de exageros. Seja pragmático. Geminianos, o dia está excelente para organizar a rotina e colocar cada coisa no seu devido lugar. As boas conversas fluem, especialmente sobre trabalho e saúde. Mas atenção, a oposição de Marte e Júpiter pode ativar a sua energia com muita intensidade. Então, evite ações impulsivas. Daqui a pouco eu volto com as previsões para Câncer, Leão e Virgem. Até já. Tá certo, então. Até já. Daqui a pouquinho tem muito mais aqui. Você fica ligado. Quer saber como seu dia vai estar? É por aqui mesmo, né? Comece seu dia com o pé direito. Café da Manhã com Cláudia Jones. E vamos falar hoje sobre um tema muito, mas muito importante. É um tema que emociona, um tema que revolta e que mobiliza muita gente. A violência contra os animais. Casos de maus tratos continuam surgindo nas redes, nas ruas e até dentro de elevadores. Você viu o vídeo que você tá aí do outro lado? Pois é, dentro de condomínios. E a sociedade exige respostas rápidas, firmes e humanas. E para falar sobre o que está acontecendo, o que está sendo feito no Rio de Janeiro, tanto na proteção dos nossos bichinhos, quanto no combate a quem insiste em desrespeitar a vida, nós recebemos aqui para o nosso Café da Manhã aqui o secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Luiz Ramos Filho. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso Café da Manhã. Bom dia, Cláudia. Bom dia, tudo certinho? É um prazer estar aí com vocês. O prazer é todo nosso. Secretário, aumentou o número de casos de violência contra animais. Isso é uma percepção ou é um fato? Olha, isso aí é um fato. Isso tem acontecido, tá dando um retorno aqui no meu telefone. Tá dando retorno? Tá, tô escutando tudo que eu tô falando. Eita! Vamos ver aqui se a gente consegue tirar. Infelizmente é um fato. A gente tem recebido um número cada vez maior de chamados na nossa central 1746. Ano passado a gente recebeu 10 mil chamados. E esse ano, né, já tem mais de 13 mil chamados de abandono e maus-tratos aos animais. Então a gente fica muito preocupado com esse crescimento, né, porque as pessoas não estão entendendo a mensagem. A nossa legislação foi atualizada e mesmo assim as pessoas continuam praticando essa crueldade aos animais. Uhum. Secretário, melhorou um pouquinho o eco aí para o senhor? Melhorou. Ah, então tá bom. Vamos continuando aqui então. O secretário, a secretaria tem atuado de forma mais direta nesses casos? Como é que funciona esse atendimento quando chega uma denúncia para vocês? Olha, a denúncia ela chega através da nossa central de atendimento, que é 1746, né? Que é para vários serviços da prefeitura, né? E o caso de maus tratos e abandono é designado para a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais. Né? As pessoas, elas devem denunciar, né? É muito bom as pessoas terem fotos, imagens, né, do ocorrido, para que a gente possa mandar as nossas equipes até o local, né, nossos médicos veterinários, que são fiscais, para que possam atuar, né? Muitos dos casos, às vezes, a gente orienta a população, é aquela questão, né, do bem-estar dos animais ali, da água estar limpinha, né, de ter ali um abrigo para o animal. Então, a gente consegue, muitos dos casos, orientar. Isso acontece muito em varanda de apartamento, né? Tem muitas essas denúncias. E a gente, na maioria dos casos, a gente consegue dar orientação. Quando não seguem a orientação, a gente aplica ali as penalidades ao tutor. E os cachorros em situação de rua, hein, secretário? Tem alguma ação? Olha, os animais que estão na rua, eles são provenientes da irresponsabilidade do ser humano. Sim, né? Do abandono, estão, né? Na rua porque alguém abandonou. As pessoas estão abandonando os animais por vários motivos. Eu recebo vários pedidos de pessoas, né, que perderam o emprego, a mãe faleceu, está doente, tá se mudando para outro estado, agora estou indo para um apartamento, não tem mais como cuidar. E aí jogam esses animais nas ruas. E pior, jogam muitos desses animais que estão abandonados nas ruas, doentes, em fase terminal, com tumores, porque não dizem não ter condições de cuidar, de arcar com os custos, então eles jogam esses animais doentes nas ruas. Né? Então isso é um crime. As pessoas precisam ter sua responsabilidade, não transferir os problemas para as pessoas, botar o bichinho na portinha de uma outra pessoa, para que essa pessoa dê o abrigo, para que essa pessoa alimente, para que essa pessoa tenha ali os gastos médicos veterinários. Isso é transferir responsabilidade. É bem complexo isso mesmo, sabe? São muitos cachorros abandonados e o pior de tudo, muita gente abandona no meio de vias movimentadíssimas. E aí tem o intuito do crime, né? De botar esse ser em risco de morte mesmo, né, secretário? Cláudia, sofre os animais e sofre as pessoas. Porque os animais também podem se contrair doenças que podem ser passadas para os seres humanos. Sim, né? Sim. E também tem, por exemplo, no caso que você citou aí, acidentes automotores, né? Às vezes a pessoa, o motorista quer desviar de um animal, ele acaba se acidentando, ou atropela o animal, também se acidenta, sofre o animal e sofre as pessoas. Justamente. Isso tem acontecido um número, assim, bem, bem preocupante. Há alguns anos eu estava indo para a rádio, atrasada já, e quando eu passando ali no Estácio, alguém chutou um cachorro que ele voou na frente do meu carro. Claro que eu atropelei, né? Então, assim, olha só o que acontece, gente. Eu peguei o cachorro, fui pro veterinário, graças a Deus ele tá ótimo, ficou comigo 2 anos até arrumar um lar pra ele, né? Tá ótimo, é meu afilhado agora. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco de consciência. O meu coração ia ficar muito mal, eu fico muito mal quando eu vejo um cachorro dessa forma no meio da rua, né? As pessoas chutam muito os animais. Tem muitos animais que dão entrada nas nossas unidades médicas veterinárias com maxilar quebrado, né? Justamente. Com chute, gatos principalmente, e cachorros com as costelas. É muito triste, sabe? É muito triste. Olha, pra quem tá ouvindo agora e presenciou maus tratos no prédio, no bairro, na rua, qual é o primeiro passo pra ajudar, hein, secretário? Então, o primeiro passo é você fazer a denúncia na Central 1746. As pessoas também podem fazer a denúncia na delegacia, na DPMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, pode fazer de forma online também, para que essa denúncia, né, possa ser tanto investigada pela polícia quanto pela prefeitura. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Há quanto tempo existe a Secretaria de Bem-Estar aos Animais? Essa secretaria existe há 25 anos. Há 25 anos. E a gente quase não ouve falar. Então a gente precisa realmente divulgar isso. Que existe a secretaria, que está de olho, né? Em vários serviços. Por exemplo, a gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro, que é referência para o Brasil em políticas públicas, 10 postos veterinários gratuitos que oferecem castração e atendimento clínico veterinário gratuito para fazer esse controle populacional desses animais. Temos os nossos 3 hospitais veterinários. Que fica onde? É porque eu estou escutando de novo minha voz. Eita, eles ficam aonde? Um fica na Mangueira, ali em São Cristóvão, que é o Hospital Veterinário Jorge Vachmann, e o outro fica em Santa Cruz, né, que é o Centro de Controle de Zoonose, e o recém-inaugurado São Francisco de Assis, em Irajá. São 3 unidades, sendo que 2 desses são abrigos, né, que é o Jorge Vasman tem abrigo de animais, e o Centro de Controle de Zoonoses também tem um abrigo lá desses animais que são mais agressores, aqueles que atacam as pessoas, né, e podem ter alguma zoonose. E tem o abrigo da Fazenda Modelo. No total, são 1.500 animais, né, que a gente hoje tem sob a nossa responsabilidade, que a gente precisa muito ter adoção desses animais, porque sem adoção a gente não consegue fazer esse resgate, esses atendimentos do 746, porque a gente precisa se preocupar com aqueles que estão lá. Não adianta você colocar, encher a baia, onde esses animais possam passar doenças um para o outro, ou, né, através de briga e a óbito. Então a gente tem essa responsabilidade e hoje a gente está bem, trabalhando bem no limite da nossa capacidade. A senhora falou em adoção. Adoção responsável é sempre um desafio, secretário. O que a prefeitura tem feito para garantir que os animais resgatados não voltem a situações de abandono ou maus tratos? Então, a gente faz as nossas campanhas de adoção, né? Aos finais de semana. A gente tem um acompanhamento, a gente faz as entrevistas com as pessoas. Por exemplo, pitbull. A gente não deixa adotar de forma imediata, as pessoas vão na Fazenda Modelo, tem ali uma interação com a família, leva a criança para saber se aquele animal ali, né, tem um comportamento de não aceitar a criança. Então a gente faz todo esse trabalho de adaptação, né? Por exemplo, teve uma adoção que a família lá foi umas 5 vezes só passear com o animal, né, para sentir, e depois o animal foi para casa dessa tutora e está sempre mandando fotos para a gente, dentro de casa, em cima da caminha, no sofá. Bacana. Então a gente faz esse acompanhamento. É. E quem quiser, não puder ir até a Fazenda Modelo, a gente também tem um programa, que é a Entrega Pet. Isso nasceu na pandemia. Ah, né? Que bacana! Que as pessoas não poderiam. As pessoas não poderiam sair de casa, então a gente montou ali um programa de adoção online, através de foto, vídeo, conversa, entrevista, e depois a gente vai até a casa dessa pessoa, leva o animal e fica acompanhando aí todo o processo. Sim. Uma coisa que me incomoda demais é você ver um cachorro perdido. É incrível como as pessoas deixam os cachorros fugirem. É muito incrível isso. Eu acho um ato de irresponsabilidade muito grande. Você não manter o seu cachorro dentro de casa, sabe? Sim. Eu queria até falar, foi até bom você ter tocado nisso, muito importante. A gente tem um sistema na prefeitura, que é uma lei, e hoje todo animal é obrigado a microchipar. Hoje nós temos 230 mil animais microchipados na cidade. Quando a pessoa microchipa um animal, ela dá a oportunidade desse animal que se perdeu do tutor e venha parar no abrigo da prefeitura ou nos abrigos das ONGs, porque os abrigos das ONGs estão sendo credenciados pela prefeitura, ou as clínicas veterinárias, que também estão sendo credenciadas, vai facilitar a entrega do animal, a devolução do animal a esse tutor, porque ali tem todos os dados, tem a fotinho do animal, tem o nomezinho do animal, tem o nome do tutor, tem o telefone do tutor, tem o e-mail, tem o CPF, tem o endereço do tutor, fica tudo dentro do microchip, então isso facilita. E também, ô Cláudia, nos casos, no combate ao abandono, porque de madrugada tem um carro que passa numa rua deserta, por exemplo, Grumari, por exemplo, estão abandonando o bicho lá no Grumari. Então, você, tendo um animal microchipado que foi abandonado, você consegue identificar quem é o tutor daquele animal, quem é que fez aquele abandono. Sim. Então é muito importante as pessoas microchiparem seus animais para evitar animal perdido e animal também abandonado. E também animais que são furtados. Principalmente animais de raça. São furtados. Então isso, a gente tem um protocolo para que as clínicas veterinárias a identificarem isso, as ONGs, que veja ali quem é o titular daquele animal, ou de repente aquele animal foi doado, não se passou a titularidade, ou se o animal foi furtado ou se o animal se perdeu. Justamente. Muito importante. Todas as clínicas veterinárias, independentemente de ser ONG, de ser gratuito, acho que todas elas podem fazer essa verificação, né? Sim. Aí elas têm que ter o nosso sistema. As ONGs estão sendo credenciadas. A gente dá um sistema onde as pessoas, onde emite uma carteirinha identidade do animal. Sim. E aí vem a fotinho, vem o número do microchip, vem a raça, o sexo, tudinho. Ah, entendi. Então, as clínicas precisam credenciar. A gente tem bastante clínica credenciada, o sistema é gratuito, né? A gente oferece isso para as clínicas e para as ONGs, né? Que já estão sendo credenciadas também, porque elas recebem muito animais abandonados. Sim. Então, é o principal, né? Todas as ONGs do Rio de Janeiro estarem credenciadas, para que quando esse animal venha parar, tanto no abrigo da prefeitura, quanto nas ONGs ou clínicas veterinárias, facilite a identificação de quem perdeu e quem abandonou. Sim, sim. Nosso produtor Fernando vai fazer uma pergunta para o senhor, tá? Secretário, tá, o senhor citou três hospitais, né, que estão à disposição da população. Eles atendem emergência? Tudo é gratuito? Como é que é o funcionamento desses hospitais? Olha só, não é tudo totalmente gratuito. Vou explicar. Tem ali a microchipagem que é gratuita, a vacinação antirrábica é gratuita, a castração, ela é gratuita, os exames doenças contagiosas, né, zoonoses, ela é gratuita. E quem é do CAD único, quem tem CAD único, todos os serviços são gratuitos. E quem é protetor cadastrado na secretaria também tem todos os serviços gratuitos. Quem tem condições de arcar com pagamento, financia todo esse sistema de gratuidade para as demais pessoas. Não, isso é importante falar, porque a gratuidade, secretária, é para quem realmente não tem condições, né? Todos esses quesitos que o senhor falou aí, CadÚnico, único, tudo isso é muito importante, né? A gente que tem condições, a gente vai numa clínica, a gente vai na clínica, a gente paga, E são preços populares, são bem, bem mais abaixo do que o mercado aí cobra aí. Secretário, esse é um tema que me comove muito, né? Eu acho que deveria comover todas as pessoas, né? Porque um animal é muito amor, né? É muita conivência com a gente, né? Muita lealdade com a gente. Infelizmente, isso não acontece. A gente espera que, quem sabe, num futuro tão próximo, a gente consiga que as pessoas amem os animais como eles mereçam ser amados mesmo, né? Eu gostaria muito de convidar o senhor para vir quando o senhor quiser falar com a gente, porque é muito importante falar sobre o bem-estar dos animais, a proteção. Então, a nossa Rádio Manchete está aberta para quando o senhor quiser voltar aqui para falar com a gente, viu? Cláudio, eu agradeço, é muito importante a gente ter essa oportunidade, agradecer a Rádio Manchete por abrir esse canal importante, né, para informar a população de um tema altamente relevante, né, que toca muito o coração das pessoas e também deixa com muita indignação, né, tudo que a gente vê a todo momento de maus tratos e abandono. Então é muito importante que a gente fale sobre esse tema e alerte a população e passe as informações necessárias. É um prazer. Justamente. E secretário, quem não tem condição, mas não tem mesmo de adotar, por falta de tempo, por qualquer outro motivo, gente, seja uma pessoa um protetor que possa ajudar, que possa financiar. Por exemplo, ande com a ração dentro do seu carro. Eu não ando sem ração no meu carro, porque você encontra muito cachorro na rua. Então ande com uma raçãozinha dentro do carro, tudo separadinho, um potinho. Você consegue água em qualquer lugar. Então assim, você pode ajudar. Você pode não ter um cachorro em casa, um gato em casa, mas pode ajudar, né, secretário? Com certeza. Todo mundo na sociedade deve fazer o seu papel. Todos ajudando, todos contribuindo, a gente consegue harmonizar e diminuir, né, o dia a dia aí de maus tratos aos animais. Justamente. Vamos repetir então o telefone aqui para o pessoal, quem quiser se voluntariar, quem quiser colaborar, quem tiver dúvidas, quem simplesmente assistir a um maus tratos, abandono, como se comunicar com a secretaria, então? Olha, vocês podem se comunicar através do nosso Instagram, que é smpba.rj. Peraí, calma, secretário, vamos devagarinho. SMPBA. PBA. Ah, então, proteção do animal, RJ. Então, vamos lá, é isso aí. E o telefone? Olha, o telefone de cabeça eu vou ficar devendo, que eu não sei de cabeça o telefone. Não, mas tem esse 1746 aí que o senhor falou, que é um telefone... Ah, o 1746 é central. A central. É central de denúncia. Denúncia, então tá bom, então tá certo. Então o senhor já sabe que as portas estão abertas para quando o senhor quiser voltar aqui, vamos falar sobre esse tema todos os dias, porque é muito importante. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E parabéns aí pelo programa de vocês aí, que é um café muito especial, um café importante que todos têm que estar ouvindo e atentos aí com todas as informações que vocês passam. Parabéns. Obrigada, um grande abraço para o senhor e até a próxima, hein? Chegando agora, Café com Bola. Café com Bola. É, e quem vai falar comigo aqui é o Pimentel. O cara sabe tudo, gente, sabe tudo. Tudo sobre bola que tá rolando, né? Bom dia, Cláudia Jones. Bom dia, galera ligada na Rádio Manchete. O Brasileirão decidiu caprichar no entretenimento, começando pelo Flamengo, que venceu o Red Bull Bragantino por 3-0, se isolou na liderança e já botou uma mão na taça. Se pudesse, o rubro-negro já tinha pedido para a CBF entregar o troféu via motoboy no Maracanã. Enquanto isso, o Palmeiras tropeçou no Fluminense num 0-0 daqueles que fazem até o cronômetro cochilar. Mas o Fluminense saiu sorrindo, porque o empate mantém vivo o sonho de jogar a próxima Copa Libertadores América. É aquele famoso não ganhou, mas também não estragou. Quem não quis saber de economia e de emoção foi o Botafogo. Venceu o Grêmio por 3-2 e garantiu vaga na Copa Libertadores América. A torcida alvinegra já está planejando viagem continental e pesquisando passagem para qualquer lugar que termine com "-ão". Agora o Vasco. Ah, o Vasco perdeu por 1-0 para o Bahia e ligou o alerta vermelho. A tabela não mente, o torcedor já começa a fazer conta, promessa e até simpatia para fugir do rebaixamento. É aquela fase que até ver jogo de outro time dá taquicardia. Resumo da rodada: Cláudia Jones, teve líder quase campeão, rival tropeçando, vaga na Libertadores da América garantida, sonho tricolor vivo e drama vascaíno. Ou seja, teve Brasileirão, teve tudo como sempre. E vem aí a maior cobertura da decisão da Copa Libertadores da América na Rede Manchete de rádio. Sábado, dia 29, 24 horas de Flamengo e Palmeiras, a maior cobertura jamais vista e ouvida no rádio e no YouTube brasileiro. Segue com você, Cláudia Jones. Eu não tenho dúvidas disso. Claro, Pimentel. Eu gosto quando você fala Cláudia Jones, né? Locutora esportiva anunciando meu nome. Que delícia. Vamos de música. Arlindo Cruz, eterno. Meu lugar. 7h43. Tá saindo de casa agora? Toma um café com a gente aqui, vem. O meu lugar é caminho, jogo e ação. Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Novo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer, Madureira. Tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. é cercado de luta e suor. Esperança no mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar que é eterno no meu coração. E aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu Tia Eulália dançar? Eterno Arlindo Cruz, vamos subir? Helicóptero Manchete no ar. Tô de volta, minha amiga Claudinha Jones, para informar para o nosso querido ouvinte da Manchete que o trânsito apresenta retenções e tem problemas em Nova Iguaçu, na rodovia Presidente Dutra, em função de obras. Belfor Roxo, São João de Meriti, excesso de veículos em direção à Avenida Brasil, hein? O motorista perde tempo e vai encontrando retenções também na saída da Washington Luiz, em direção à Avenida Brasil. Retenções, problemas, dificuldades por conta realmente do excesso de veículos em direção ao centro do Rio. Que se coloca pela Avenida Repelé, vai encontrando retenções e a Visconde de Niterói, Bartolomeu de Gusmão, Francisco Eugênio, tem melhores condições. Novo Honda WRV. Tecnologia, segurança, muito espaço interno e 6 anos de garantia. Faça um test drive em uma concessionária. Eu volto já já com outras informações. Ok, Claudinha? Ok, meu amor. Café da manhã, girando com a notícia. Luciana Paiva. Cláudia Jones, foi normalizada a circulação nos trens da Supervia, né? Mais cedo. A gente informou aqui, devido a uma manutenção emergencial, trens paradores que saíam do Japeri e Santa Cruz para a Central do Brasil não estavam realizando paradas nas estações Praça da Bandeira, Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Mery e Piedade. No momento, todas as estações estão abertas. Situação normalizada também nas composições do VLT, que também passou por manutenção emergencial no início da manhã entre as estações Cinelândia e Santos Dumont. No momento, funcionamento regular nas linhas 1, que faz o trajeto Gentileza Santos Dumont, a linha 2, Praia Formosa, Praça 15, linha 3, Santos Dumont, Cristiano Ottoni, e linha 4, que faz o trajeto Gentileza Praça 15 do VLT, operam normalmente dentro dos intervalos previstos. Obrigada, Luciana! Café da manhã! Fala comigo! Eu quero mandar um beijo pra você, Clarinha de Vila Isabel. Um beijo pra você, Anderson de Duque de Caxias. Também o Dudu de Realengo, ó. Fica ligado aqui, daqui a pouquinho, depois da música, você que tá esperando ansiosamente pra saber como é que vai ser conduzido o seu signo hoje. Câncer, Leão e Virgem, já já com a Roberta Félix, a nossa astróloga. A gente vai de música depois da música. É rapidinho. Yeah. Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado. Por favor, não entra nessa, porque um dia ainda te explico direito. Pessoal tá aqui perguntando, cadê meu signo, Roberta? Café Esotérico, com Roberta Félix. Contei agora com as previsões para Câncer, Leão e Virgem. Canceriano, o céu abre espaço para conversas importantes no campo afetivo. A Lua, em bom aspecto com Vênus e Mercúrio, ajuda a dizer tudo aquilo que ficou engasgado. No trabalho, boas ideias vêm à tona, mas tenha calma em decisões urgentes. Leão, a segunda-feira pede diplomacia. Em casa ou no trabalho, algo pode tirar você do sério. Mas com Mercúrio e Vênus favorecendo assuntos familiares, você pode resolver tudo de maneira madura. Virgem, seu lado analítico está favorecido e esse é um ótimo dia para estudos, relatórios, conversas técnicas e decisões bem pensadas. A conjunção Mercúrio e Vênus favorece acordos e trocas profundas. Só tenha cuidado com as irritações. Marte está ativado e qualquer pequena tensão pode escalar muito rápido. Daqui a pouco eu volto com as previsões para Libra, Escorpião e Sagitário. A gente espera, viu? Dá uma volta mesmo, café hein? Café da manhã. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Música? Música a gente tem. Muita música. Agora tem Vanessa da Mata. Sete e cinquenta e quatro, você está na Rádio Manchete. Vida, sei lá, sei lá. Nos dias frios em que nós estamos juntos, nos abraçamos sob o nosso conforto. Fica mais

amor, Ana Vitória. Café da Manhã Manchete com Cláudia Jones. Felipe Souza chegando agora, 8 horas em ponto com a Linha do Tempo. Manchete, rádio de verdade em toda a cidade. STF libera visitas controladas a Bolsonaro durante prisão preventiva. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada. Mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Rio e Grande Rio com céu nublado. Neste momento aqui no centro, 23 graus. A CCR Rio SP, concessionária que administra Via Dutra, divulgou o cronograma da detonação de rochas da Serra das Araras desta semana. A ação vai acontecer a partir desta segunda-feira até quinta-feira, das 13 às 15 horas. Para que o desmonte seja realizado com segurança, a pista de subida sentido São Paulo, na altura do quilômetro 225 em Paracambi, será bloqueada. Os motoristas que utilizam a pista de descida sentido Rio de Janeiro não terão alterações. A concessionária reforça a importância de o motorista respeitar a sinalização e os limites de velocidade da via. Começou neste domingo a segunda fase das obras da Orla Burle Marx, no aterro do Flamengo, na zona sul do Rio. A intervenção vai reurbanizar 20 mil metros quadrados perto do Museu de Arte Moderna, com entrega prevista para junho de 2026. O projeto de 7 milhões e 800 mil reais vai transformar antigas estruturas comerciais em uma grande área verde e de lazer, seguindo um plano paisagístico inspirado no trabalho de Roberto Burle Marx. A revitalização inclui novos jardins, caminhos, espaços para eventos, iluminação renovada, mais de 6 mil metros quadrados de asfalto novo e um ponto de embarque e desembarque para táxis e aplicativos, facilitando o acesso ao MAN, ao Vivo Rio e à própria Orla. A primeira fase, concluída em 2024, modernizou o entorno do Vivo Rio e recuperou o Jardim Japonês. Agora a obra avança até o Santos Dumont, completando a requalificação da região. O Fluminense é manchete, com João Santoro. O Fluminense conseguiu passar ileso pela pior sequência de jogos dentro do Campeonato Brasileiro. No caso, quando enfrentou os quatro primeiros colocados agora no retorno. Se na primeira parte, noturno, o Fluminense não pontuou, perdeu todos os jogos, aconteceu o contrário agora. O Fluminense não foi derrotado. Dos 12 pontos contra Mirassol, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, dos 12 pontos disputados, o Fluminense conseguiu 8 pontos. Foram duas vitórias e dois empates. Reportagem João Santoro. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou neste domingo as visitas de familiares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue em prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde sábado. Pela decisão, as visitas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã, com duração máxima de 30 minutos e apenas dois familiares por dia, sempre separados. Todas dependem de autorização prévia do STF. Nesta terça-feira, Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro terão acesso ao pai em horários distintos. Já na quinta-feira, quem poderá visitar o ex-presidente é Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú. Moraes também liberou acesso de advogados e da equipe médica sem necessidade de autorização judicial, garantindo atendimento permanente. O ex-presidente permanece detido na sede da Polícia Federal enquanto avançam as investigações no STF. Linha do Tempo,

Beach Tennis. Você já ouviu falar? É o esporte que mais cresce no mundo. A MM Beach Tennis, localizada no posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, é referência para aprendizagem da prática esportiva. Ambiente harmônico e de muita energia. Experimente agendando já a sua aula totalmente grátis. Fale com a MM Beach Tennis. WhatsApp 97309-7070. 97309-7070. Comece seu dia com pé direito. Café da Manhã com Cláudia Jones. Muito bem, hoje a nossa pesquisa aqui é bem especial, sabia? Ela é muito especial porque o Fernando quer saber. É, ele quer saber qual foi o maior mico que você já cometeu. Ah, não vai dizer pra mim que você não cometeu nenhum mico. Ah, não, para com isso. Pode parar. Fernando, já tem gente aí, ó. Tem sim, Claudinha. O Gustavo de Campo Grande. Olha a dele. Ele disse que pediu informação para um manequim achando que era atendente. O cara só foi perceber que nada daquilo era real quando não teve a resposta da manequim. Ah, foi mico, viu? Micaço. Foi micaço. Tem mais? Tem mais? A Carol de Niterói. Ela disse que foi pagar uma de atleta na praia, né? Com aquele sol bonito, correu, tropeçou e rolou na areia igual croquete empanado, Claudinha. Olha, e a gente fica com uma vergonha, né? Nossa, eu já caí assim, virando o pé no shopping, caí de joelho. Caramba. Na frente de uma loja, todo mundo me olhando, ninguém ajudou, né? Mas só olhando e eu assim, me levantando com a cara vermelha. Feito uma lady também, né? Se levantou feito lady. Ah, salve, salve, Clarinha de Vila Isabela, mandou um beijo. Falou que o café da manhã é a vitamina D dela de todas as manhãs. Olha, a vitamina D é muito importante, isso, hein? É lindo, vitamina D é muito importante. Anderson de Duque de Caxias mandou um alô dizendo que hoje tá impossível não rir. É, pois é, o programa soltou o modo alegria, meu amor. Tá Dudu demais, de Realengo mandou um alô dizendo que acordou com mau humor, mas o programa virou o jogo rapidinho aí, Fernando. Uhul. Isso é muito bom pra gente que tá do lado de cá, ouvir essas coisas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso mandar o meu carinho aqui bem especial pra você que dirige pelo Rio de Janeiro, taxista, motorista de aplicativo, você motorista de ônibus, da van, vocês que fazem a cidade acordar, vocês que levam o povo pelo Rio de Janeiro. Obrigada pela sua companhia aqui na Rádio Manchete e muito obrigada por tudo o que você faz. Vamos do que agora? Música! Música! Fernando falou, tá falado. A Manchete toca o que você gosta de ouvir. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro. prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Oito horas e 15 minutos, e olha, eu vou te falar uma coisa, a gente precisa agora saber, antes de sair de casa, muita gente não saiu ainda, o que vem por aí no trânsito, é hora de subir. Helicóptero Manchete no ar. Fala comigo, Anderson. Claudinho, eu tô de volta. Lá na Barata Ribeiro, em Copacabana, tem um bueiro danificado na altura da rua Siqueira Campos. Quem segue pela Toneleiros vai encontrando melhores condições. Olha, o caminho pela Avenida Atlântica em direção Leme tem boa movimentação na manhã de hoje, hein? Contrário da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde já tem o trânsito bem intenso, ali no trecho do Lido, em direção à Princesa Isabel. Observo o trânsito também bastante intenso pelos lados da Marechal Rondon, semáforo apagado ali no trecho do Hospital da UERJ, em direção à Avenida Rei Pelé. Quem se desloca nesse exato momento em direção ao centro, utilizando a rua Naneri, em direção ao centro da cidade, vai encontrando melhores condições. Tá aí a dica para você que não quer ficar preso nesse engarrafamento, trânsito bem intenso em direção ao centro da cidade. E com o cartão Mercado Pago, você aproveita o melhor da Black Friday. Com ele, você tem até 60% de desconto em compras no Mercado Livre. Peça já o seu, consulte condições. Tá certo, meu amor, tá certo. Obrigada pelas suas informações aí. E agora a gente vai com mais notícias. Café da Manhã, girando com a notícia. Ana Paiva. Cláudia, a Polícia Militar prendeu um homem apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade do Cação, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Policiais da Delegacia de Queimados prenderam William Torres Marinho, de 37 anos, conhecido como Chocolate. Ele foi preso no bairro Brisamar no sábado, após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Com ele foi apreendido um fuzil. De acordo com as investigações, Chocolate integra a facção Comando Vermelho e acumula diversas passagens pela polícia. O caso foi registrado na 50 DP, em Itaguaí. Sai com você, Claudinha. Obrigada, Lu. Café da Manhã Manchete com Cláudia Jones. É comigo mesma. 8 horas e 17 minutos. Depois da música tem o quê? Tem o nosso signo por aqui. Eu tô falando nosso porque o meu tá chegando. Sagitário, Libra, Escorpião com Roberta Félix. É só uma música e a gente volta daqui a pouquinho com ela, tá? Você é meu faça de conta, tanto me apronta pra me ver chorar. É o meu quebra-cabeça, por mais que eu comece, não sei terminar. Conheço bem seus defeitos, me faço de cego pra não te deixar. Me torno até mal criado se escuto alguém mal de você falar. Você não olha em meus olhos nas horas que chega pra se desculpar. Nesse seu jeito bandido me sinto traído, mas sei perdoar. Parece até covardia, quem ama absolve sem jamais condenar. Já fiz de tudo na vida, mas não tive sorte pra te consertar. É gostoso te amar, é gostoso te amar. Por mais que tudo aconteça, as horas que chega pra se desculpar. Nesse seu jeito bandido, me sinto traído, mas sei perdoar. Parece até covardia. Quem ama absolve sem jamais condenar. Já fiz de tudo na vida, mas não tive sorte pra te consertar. É gostoso te amar. É gostoso te amar. Por mais que tudo aconteça, eu sei que mereço você como pai. Elimar Santos, é gostoso te amar. E olha, bom dia pra você que tá aí já cuidando, já limpando, já deixando tudo pronto pra tudo funcionar, né? Meu carinho pra cada trabalhador da limpeza. Vocês fazem hein, o Rio brilhar, tenho certeza disso. 8:22. E a gente tá querendo saber agora do nosso signo, né? Aliás, o meu signo tá nesse hall aqui, Sagitário, com Roberta Félix. Café Esotérico, com Roberta Félix. Estou de volta agora com as previsões para Libra, Escorpião e Sagitário. Libra, o céu favorece assuntos relacionados a dinheiro, acordo e uma melhora na organização das finanças. É um ótimo dia para renegociar algo ou revisar contratos. Mesmo assim, evite confrontos e preserve a sua energia. Escorpião, com Marte e Vênus no seu signo, a sua mente está afiada e o seu magnetismo pessoal mais forte. O dia favorece conversas profundas e decisões importantes, mas a Lua em trânsito, em oposição a Marte do mapa anual, indica tensões emocionais, principalmente com parceiros e familiares. Sagitário, Marte transitando pelo seu signo inflama os seus instintos, mas hoje ele está em oposição a Júpiter do mapa anual e isso pode aumentar a chance de exagero, imprudência e também reações intensas. Por isso, vá com calma. O dia também favorece as reflexões profundas e ajustes emocionais. Daqui a pouco eu volto com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Tá certo, Roberto. Bom, eu já vou com calma. Ela falou pra ir com calma. Sagitariana sempre assim, né? Vai no impulso? Vou com calma. E você, como é que você tá? Se você acordou assim meio devagar, não tem problema não. Vem com a gente aqui na Manchete. Às vezes, a gente só precisa mesmo de uma boa companhia pra começar, né? E ó, modéstia à parte, a nossa companhia é a melhor que tem. Vamos de música? Vamos? Explicar é a verdade mais pura. Eu não consigo amar. Meu amor, me desculpe. Não quis te ferir, mas dizer a verdade é melhor que mentir. Insensível, insensível, você diz impossível.

8h32, bom dia! Café da Manhã Manchete com Cláudia Johnny. É comigo mesmo, tá acordando agora, hein? Me conta. A gente tá com uma pesquisa aqui no ar e a gente quer saber, mas a gente quer que você participe pelo nosso WhatsApp 995070525. Olha, agora onde você tá, dá pra participar. Dá pra mandar uma mensagem pra gente aqui. Então responde a pergunta pra gente. A gente quer saber o seguinte: qual foi o maior mico que você já cometeu? Aquele micaço que você não esquece e que você sente vergonha até hoje? Olha, Claudinha, o Diego de Niterói, cara. Olha só a dele, Claudinha. Conta. Cláudia Jones, fui dar um passo estiloso saindo do ônibus e errou o degrau e acabou abraçado ao poste, Claudinha. Eita, nós! Ainda bem que tinha um poste ali pra te segurar, né, amigo? Imagina se não tivesse, a cara ia no chão, né? Ia ralar o queixo, né? É. E a Priscila de Duque de Caxias diz o seguinte: fui ajeitar o cabelo no reflexo, né? Toda poderosa. Mas na verdade, Cláudia Jones, era a janela de um carro com gente dentro olhando pra ela espantada. Já aconteceu comigo também, dando uma olhadinha assim no reflexo, aquele vidro todo preto, a pessoa abriu o vidro e falou pra mim assim: tá bonita. Eita, bom demais isso, hein? É muito bom, a gente quer você com a gente, acordando com a gente, sentindo com a gente essa energia. Eu sei que tem muita gente acordando agora, muita gente tá de férias, sabia? Aí acorda um pouquinho mais tarde, né? É, estica o esqueleto até um pouquinho mais tarde. Ah, estica, tem gente ficando aquela preguicinha na cama, só trabalha de tarde. Então, pode ficar de preguicinha, mas aumenta o som da gente aí, né? Ouvindo o café da manhã, claro. É, eu te convido pra tomar café da manhã com a gente. Café da manhã. Oh, coisa boa. Taking shape. We are diamonds, seeking shade. Você sabe que eu nunca escondi nada, de onde eu vim e tudo que eu postava. No nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traiada. Foi minha gente até o final, mas cê tentou mudar meu jeito, então tchau. Cê esqueceu por quem cê se apaixonou. De onde eu vi tudo que eu postava. No nosso primeiro beijo, cê lembra que eu já tava traiada. Foi minha gente até o final, mas cê tentou mudar meu jeito, então tchau. Cê esqueceu por quem cê se apaixonou. Manchete. E com todo gás e alegria, com todo, né, gás, Claudinha? E alegria, porque Manchete faz isso com a gente, né? Me conta aí, vai, fala total, aí. Total, Claudinha. Aí, vamos falar da pesquisa, né? É, a gente quer saber o seguinte, qual o mico que você já cometeu assim? Conta pra gente, vai. Olha, Claudinha, o André do Grajaú disse o seguinte, Cláudia Jones deu tchau pra vizinha do 303. E entrou no 302, achando que era a casa dele. Saí pedindo desculpa até pro cachorro, Claudinha. É cada história. É cada história. A Yara da Lapa. Pedi pra moça duas empadinhas. E detalhe, Cláudia Jones. Ela era cliente também, rapaz. Ana, isso já aconteceu muito comigo. Ah, quem não? Pô, quem esse... nunca? Isso é clássico. E olha que ele fica com uma cara gigantesca, né? Vermelha, roxa, sei lá, todas as cores ao mesmo tempo. É uma doideira. Essa é clássica. 8 horas e 42 minutos. Salve, salve pra você que tá ligado com a gente aí. A Verônica da Glória, que pertinho da gente. Ela falou que o programa é o único motivo dela não brigar com o despertador. Ah, que delícia. Gerson de Guadalupe mandando um abraço aí pra todos da família. Pediu pra continuar jogando essa energia boa pela cidade inteira. A gente continua, né, Fernando? Claro, sempre. Paulinha de Nova Iguaçu falou o seguinte, que o nosso sorriso... Não, não, nada disso. Falou que o sorriso dela hoje tem nome. E é o nome do programa, porque café é bom... Café da manhã! É bom tomar café da manhã com a gente, opa, né? Demais! Pois é, então vem pra cá, pra Manchete FM 76,9, AM760. Você pode ouvir pelo nosso portal, radiomanchete.com.br. E tá passando pelas redes sociais? Vai lá falar com a gente, vai lá elogiar a gente no arroba Rádio Manchete Rio, vai lá. Pô, pega benzão, pega né? Pega bem, ah, elogia a gente pro chefe, vai. Daqui a pouquinho, às 9 horas, tem o show do Rafael de França, nessa energia que você conhece bem. Café da Manhã Manchete, com Cláudia Jones. vou deixar a vida me levar. 8h47 pra você que tá aqui na Manchete. Que delícia estar com você. Bora subir. Helicóptero Manchete no ar. Eu vou de Anderson. Oi, Claudinha. Oi. Tô de volta pra informar pro nosso querido ouvinte que se desloca em direção ao centro da cidade pela linha vermelha. Vai encontrando o trânsito lento por conta de um acidente na altura da cabeceira do aeroporto internacional. Tem também dificuldade, lentidão na linha amarela, pista sentido Fundão, por conta de um acidente na altura de Manguinhos, que já foi desfeito, viu? O motorista perde tempo e vai encontrando retenções. Na estrada do Mato Alto tem óleo na pista em direção à Avenida Brasil, pessoal da Colube trabalhando. Do Free Day é na do frio. Aproveite as ofertas das melhores marcas do mercado. Venha até uma de nossas lojas hoje mesmo. Te esperamos na Avenida Guilherme Maxwell, número 356. Eu volto já junto com o Rafael de França, atualizando todas as informações. Ok, Claudinha? Ok, meu amor. Até amanhã. Café da manhã, girando com a notícia. Luciana Paiva, me conta agora. Claudinha, a Polícia Militar conseguiu impedir um roubo de 2 carros na Avenida Dom Helder Câmara, em Pilares, na zona norte do Rio. A ação na noite de sábado provocou tiroteio e grande tumulto em frente ao North Shopping. De acordo com a Polícia Militar, agentes interceptaram suspeitos que circulavam em um veículo elétrico. No confronto, um dos suspeitos fugiu, outro foi baleado e 2 presos. Com eles foram apreendidos uma pistola, uma granada artesanal e celulares. Os carros roubados foram recuperados. A ocorrência foi registrada na 24DP, que investiga o caso. Sai com você, Claudinha. Um beijo pra você, até amanhã, né? Até. Com aquela energia de sempre, hein, Lu? Combinado? Combinado. Café da manhã. Porque aqui é energia assim, né, gente? O tempo todo. Ó, peraí, daqui a pouquinho vem com o seu signo. Tem Capricórnio, Aquário, Peixes pra encerrar o nosso zodíaco de hoje com a Roberta Félix. Eu cansei de ser só opção. O destino da gente tá nas suas mãos. Já vi sinais, eu não volto atrás. Vou te perguntar só mais uma vez. Vai virar um sentimento, vai querer que eu vire o seu ex. Eu vire o seu ex. Vai querer uns paredão na sua cama. Quer ver minha boca na rua no seu beijo. Você quer que eu vire seu pra sempre, só lembrança. Quer ver meu lado apaixonado, bagaceiro. Você quer que eu vire seu pra sempre, só lembrança. É ver meu lado apaixonado, bagaceiro. Dois toques direito, dois toques direito. Quer ver minha boca na rua no seu beijo. Dois toques direito, dois toques direito. Quer ver meu lado apaixonado, bagaceiro. Eu cansei só opção. O destino da gente tá nas suas mãos. Já te dei sinais, eu não volto atrás. Eu vou te perguntar só mais uma vez. Vai virar o sentimento, eu vai querer que eu vire o seu ex. Eu vire o seu ex. Vai querer uns paredão na sua cama. Quer ver minha boca na rua no seu beijo. Você quer que eu vire seu pra sempre, só lembrança. Quer ver meu lado apaixonado, bagaceiro. Quer ver minha boca na rua no seu beijo. Você quer que eu vire seu pra sempre, só lembrança. Quer ver meu lado apaixonado, bagaceiro. Dois corre direito, dois corre direito. Quer ver minha boca na rua no seu beijo. Vem meu lado apaixonado, bagaceiro. Esse é pra nós, a pisadinha, falando de sentimento, bebê. Vai tocar seu coração, filha. E 51 minutos, como eu prometi, eu cumpro. Tá na hora de você saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com o seu signo. Última rodada do Zodíaco de hoje. Café Esotérico com Roberta Félix. Tô de volta com as últimas previsões do dia, começando pelos capricornianos. Capricórnio, o dia é excelente para conversas maduras, acordos discretos e decisões financeiras inteligentes. Os bons aspectos da Lua trazem produtividade e foco, mas fique atento porque os maus aspectos envolvendo Marte podem movimentar tensões em grupos e também em amizades. Evite conflitos desnecessários e mantenha a sua agenda prática. Aquário, a segunda-feira traz força para decisões profissionais e estratégicas. Mercúrio e Vênus ativam a sua capacidade de articulação e favorecem as alianças. Só tome cuidado com disputas de poder no ambiente de trabalho. As oposições envolvendo Marte podem acentuar vaidades e atritos. Seja objetivo e mantenha o tom equilibrado. Piscianos, vocês começam a semana com mais clareza mental do que o normal. O céu favorece estudos, planos para o futuro e conversas profundas. Só evitem se envolver em dramas que não são seus. Marte ativa conflitos à distância e podem te arrastar para discussões inúteis. Então, preservem o seu campo emocional. É isso, né? Olha, eu queria tanto essa clareza emocional pra mim, viu, Roberta? Agora, é muito fácil a gente saber onde o Roberta está. Onde que a gente encontra, hein, Roberta? Pra me encontrar é muito fácil. É só dar uma passada lá no meu canal do YouTube, o Religare Astrologia. Lá você vai encontrar os vídeos com as previsões semanais. Inclusive, daqui a pouco, a partir das 11 horas, vai ao ar o vídeo com as previsões dessa semana. Uma semana que tem aspectos bem interessantes. A gente tem o fim da retrogradação de Mercúrio, fim da retrogradação de Saturno, outros aspectos muito importantes, então vale a pena conferir. E na descrição do vídeo tem o link que leva direto para o meu WhatsApp, tá certo? Isso. Bom, Cláudia Jones, eu fico por aqui, bom descanso pra você e a gente se fala de novo amanhã a partir das 6 da manhã. Perfeito. Tchau, tchau. Perfeito, amanhã, hein, Roberta? Café da Manhã Manchete com Cláudia Jones. Tô chegando com a última de hoje, daqui a pouquinho tem o show do Rafael de França, essa aqui. Sim. 8h54. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz: foi sem querer. Quantas vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. De repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Gêmea, bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de voar. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver, estou morrendo de vontade de voar. vezes no seu canto em silêncio você busca o meu olhar e me fala sem palavras que me ama. Tudo bem, tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Carne, alma gêmea, bate o coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Carinha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem. Fala sério que você nunca sofreu uma dorzinha de cotovelo curtindo essa música, hein? Brincadeira! Ó, ó, ele canta e tudo, gente, ó. Tô morrendo em vontade de você. Parece. Qual foi o maior mico? Você já pagou? Esse agora. Esse agora, né? Esse agora cantando aqui pra você. Essa foi a nossa pesquisa da manhã hoje. Qual foi? Porque todo mundo paga muito mico, Claudinha, né? Claudinha, não sei se o maior mico. Já paguei vários. Eu pago sempre. Ah, não, não sei o maior de todos. Mas assim. Mas tem um assim que você não esquece. Ah, teve um de rádio, que é um de rádio. Bom, quero, eu tava quero. Brincando com o Jorge Brinquinho. Brincando, você era pequeno então, criança? Não, já eu devia ter uns já 15, velho. 16 anos, tava na Tupi, tava brincando de jogar ping-pong dentro do estúdio. Só que era com uma bola virtual. Era dois malucos, né? Falando... Entrou Alfredo Raimundo no estúdio. Ah, o diretor-geral da rádio. Alfredo entrou e todo mundo assustou. Alfredo, nem me chamaram pra partida. Aí eu fiquei com aquela cara de bobo. Falei, Alfredo, quer ficar na de fora? Ele fica, tá tudo certo. Muito bom, muito bom. Ele entrou na de vocês. Entrou, é ótimo. Eu não posso reclamar, você falou. O Alfredo era bravo, era, mas eu não posso reclamar isso aqui do Alfredo, que ele sempre me tratou como filho. E tinha que me puxar a orelha. Quando puxava, puxava forte. De verdade, mas puxava, né? Puxava muito. Mas ele sempre foi um paizão, foi o cara que me botou no rádio mesmo, que bancou, falou pro velho França, falou, ó, traz o moleque que o moleque tem que trabalhar logo. Então tá certo. Eu acho que esse foi o mico dele. Foi o mico dele, né? Ele botou Rafael e o Luiz de França no rádio, que ele botou meu avô no rádio também. Bom, agora você vai trabalhar de verdade, vem aí o show do Rafael de França, 9 horas em ponto, café da manhã, estará de volta às 6 da manhã. Isso, com você. Com a Sofia tomando conta da gente hoje. Ah, Sofia, você só tá aí hoje. Tá, ela vai participar com você, né? Que coisa legal que a tia Joyce fez, oh meu Deus. Eu tô indo embora, um beijo grande pra você, amanhã tem mais café da manhã, vem aí Linha do Tempo. Com Felipe Souza. Você ouviu Café da Manhã Manchete. Manchete, Manchete. Rádio de verdade em toda a cidade. Pix ganha novo sistema obrigatório de devolução contra fraudes. Música, esporte, informação. Manchete, mais conectada. Mais você. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Atualizando o que é destaque agora. Segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Rio e Grande Rio com céu nublado. Neste momento aqui no centro, 24 graus. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de novembro do novo Bolsa Família para os beneficiários com NIS Final 6. O valor mínimo é de R$ 600. E com os adicionais, o benefício médio pode chegar a R$ 683. Neste mês, o programa atende 18 milhões e 600 mil famílias, somando mais de 12 bilhões de reais em recursos. O pagamento segue o calendário dos últimos 10 dias úteis do mês, e as informações estão disponíveis no aplicativo Caixa Tem. Em 735 municípios afetados por desastres, o pagamento foi unificado no dia 14. Neste mês, não haverá auxílio gás, que volta a ser pago em dezembro. A SEDAI fará nesta terça-feira, das 2 da manhã às 8 da noite, a manutenção anual do sistema Guandu. Para isso, será preciso parar totalmente a estação de tratamento de água do Guandu e a elevatória do Lameirão, interrompendo a produção de água para Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo e Queimados. Mais de 500 profissionais vão atuar em cerca de 100 serviços simultâneos, incluindo instalação de equipamentos, ajustes eletromecânicos e limpeza de estruturas. Segundo a SEDAI, esses trabalhos são essenciais para evitar falhas e garantir o fornecimento durante o verão. A retomada será gradual, com previsão de operação total até as 2 da manhã do dia 26. A companhia recomenda que a população armazene água e evite tarefas que exijam grande consumo. A distribuição ficará a cargo das concessionárias locais. O Vasco é manchete, com Ricardo Oliveira. O Botafogo está consolidado na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e abriu vantagem na rodada passada da competição nacional. O Glorioso venceu o Grêmio pelo placar de 3-2, jogando no Nilton Santos. E agora é o Bahia quem vem atrás na sexta colocação. O Botafogo tem 58 pontos e o time baiano chegou a 56. São 2 pontos de vantagem, faltando 3 rodadas para o término da competição nacional. O Botafogo, aliás, volta a campo no domingo, quando enfrenta o Corinthians, jogando em São Paulo. Partida importante para vencer e se consolidar na zona de classificação direta à próxima edição da Copa Libertadores da América. Reportagem Ricardo Oliveira. O Banco Central lançou uma nova versão do Mecanismo Especial de Devolução, o MED, sistema do PIX que ajuda a recuperar dinheiro perdido em golpes. A atualização permite rastrear todo o caminho do dinheiro, aumentando as chances de identificar e bloquear valores suspeitos. A adesão dos bancos ainda é opcional, mas será obrigatória a partir de fevereiro de 2026. O MED foi melhorado porque criminosos transferiam rapidamente o dinheiro para várias contas. Agora o sistema acompanha também esses destinos e pode garantir devoluções em até 11 dias após a reclamação. Outra novidade é o botão de contestação, disponível nos aplicativos bancários, que permite pedir a análise do caso de forma totalmente digital. O pedido deve ser feito em até 80 dias. Se houver indício de fraude, o banco bloqueia o valor e a devolução pode ocorrer em até 96 horas. Entradas futuras na conta do fraudador podem ser usadas para completar o reembolso por até 90 dias. Linha do Tempo, atualizando o que é manchete. Essas e outras notícias você acompanha em radiomanchete.com.br. E